Blood Rage Digital é anunciado pela Cominor Not, fusões de editora na Europa e também no Brasil, e novamente diversos Kickstarters. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, a edição de número 49. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição, vamos falar a respeito de notícias tanto no mercado nacional, internacional, relativas ao período de 9 a 29 de novembro de 2018. Isso mesmo, caso você esteja ouvindo no futuro. E antes da gente começar de fato o nosso podcast, alguns recadinhos importantes aqui. Primeiro deles, você pode acompanhar diversos podcasts já publicados no nosso feed. Se você já assina o nosso feed, vai estar diversos podcasts lá. Inclusive, o Ficha do Jogador com o Kaká do blog E Aí Tem Jogo, ficou muito maneiro. Vão lá escutar e deixar seus feedbacks, comentar. Lembra que o feedback é o combustível de quem produz conteúdo. Então, muito obrigado a todos que comentam e curtem as postagens, a gente agradece de coração. E todo mundo que às vezes não pode fazer isso, mas tá lá ouvindo, muito obrigado também. Outro podcast foi publicado nesse período, desde o último podcast, já que esse podcast, por conta do feriado, a gente acabou postergando uma semana. Foi o podcast número 68, lá do Carro Chefe, onde o Snake e eu falamos sobre jogos que poderiam se tornar filmes ou séries animadas. Séries de TV. Vão lá conferir e deixar suas sugestões também de filmes que poderiam surgir aí baseados em board games. Então, vão lá ouvir o podcast 68. Lá no nosso YouTube, youtube.com/jogatinabg, eu publiquei um vídeo ensaio sobre... O tema é sobre bicicletas e board games. A ideia é falar sobre esse tema e abordar um ou outro jogos, né, que a gente pode abordar ali. No caso, eu abordei um pouquinho ali do Flame Rouge. Tem bastante conteúdo legal já na internet e eu quis fazer uma coisa diferente. Abordar de uma maneira comparativa com algum outro assunto, abordar uma temática e talvez trazer informação. Então vou lá conferir um vídeo do ensaio sobre bicicletas e board games que eu publiquei lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg. Outra coisa importante, vamos continuar publicando as notícias nesse intervalo de final de ano, né? Como esse podcast tá saindo agora no dia 30 de novembro, o próximo seria, deixa eu só ver aqui pelo calendário, seria dia 13. Só que ao invés disso, no dia 13, eu pretendo, se der tempo certinho, vou lançar o podcast de RPG, o nosso sétimo episódio, que tá bem legal, já tô editando lá, já passei da metade da parte de decoupagem, depois tem a sonorização. Isso vai mais umas 30 horas de trabalho, com certeza. E lá no dia 12 de dezembro, eu vou gravar ao vivo, fazer uma live, né, lá no nosso canal no YouTube, onde eu vou fazer a retrospectiva das principais notícias e destaques, mercado internacional, mercado nacional, de board games, né. Eu quero fazer isso aí, eu já fiz no ano passado uma retrospectiva, eu quero fazer isso. Essa live vai se manter no YouTube, pra galera que quiser ver só pelo vídeo, e a versão podcast vai sair no dia seguinte, no dia 13 também, então vai ter podcasts lá, e por conta disso, por conta desse final do ano que não tem tantas notícias, vai ter um pequeno descanso das notícias do JBG News, que vai voltar lá no dia 10 de janeiro. Então, teoricamente, o último podcast do JBG News é hoje, né, hoje no dia 30 de novembro, mas vai ter um podcast especial de final de ano ali, que é o Retrospectiva, fora o podcast de final de ano especial, que é o do Jogatina BG, né, que a gente vai fazer também. Eu tô convocando os assinantes que ajudam a gente lá no PicPay pra participar, mandar seu áudio, vai ficar um conteúdo bem legal, então conto com todos vocês aí que apoiam. Entra lá nos grupos e mande seu áudio lá pra mim, certo? Falando em apoiadores, né, em assinantes, temos nossa campanha no PicPay e temos que agradecer uma pessoa muito especial aqui, que é o Rafael Soares Simão, que é um dos nossos apoiadores, e a gente agradece de coração todo mundo que acredita na campanha do Jogatina BG lá no PicPay, e sempre deixa um agradecimento de coração, de profundo agradecimento aqui pra todos que apoiam, inclusive pra essa edição, o Rafael Soares Simões. Então muito obrigado aí. E pra acabar essa parte de recadinhos, vamos agradecer a nossa loja parceira, onde você pode comprar seu jogo de final do ano ali, adicionar um novo jogo na sua coleção, sleeves, aproveitar as promoções, que vão estar lá na bravojogos.com.br, a nossa loja parceira. Entre em bravojogos.com.br e compre seus joguinhos, seu novo board game, seu novo card game, inserts, acessórios e muito mais. Beleza? Bom, vamos começando aqui as notícias relacionadas ao Brasil. Até entrando em detalhes aqui, não tem muita coisa assim que tá... Nossa, o mercado tá estourando de novidade. Até por conta do final do ano, muita gente já anunciou ali no período da Essen, já anunciou lá na GenCon também em agosto. E agora a gente tá tendo reflexo disso, de poucos anúncios, porque muita gente tá... Muitas editoras aqui no Brasil, acredito, tá aguardando os anúncios ali pro primeiro semestre, que vai ter o Diversion Offline, ou pros primeiros meses. Então por isso que a gente vai ter poucas notícias. E até por conta disso que eu vou fazer esse hiato, né, esse descanso do Jogatina BG News, Unidos até o começo de janeiro, pra justamente angariar informações aí do que vai ter de novidades aí pra nós aqui no Brasil, tanto o mercado internacional. E uma das notícias que eu separei aqui do mercado nacional, na verdade já tinha vazado em e-mails aí de lojistas e tal, mas a Galápagos, ela confirmou através do seu Instagram o lançamento do jogo Attack on Titan The Last Standing, que é um jogo do Bowser, né, Anthony Bowser, que vai ter participação e lançamento durante a CCXP, um evento que ocorre entre os dias 6 e 9 de dezembro em São Paulo. E se você tiver interesse nesse jogo, vai lá depois ver a publicação da Galápagos no Instagram, que eu vou deixar linkado aí pra vocês. E pra mim não é um jogo que me atrai bastante, mas eu sei que é um bom título, não sei necessariamente mecanicamente falando, né, mas ele é um bom título pra atrair novos jogadores que curte a animação japonesa, né, os animes. É uma boa entrada, né, pra você conhecer e depois aprofundar em jogos aí de tabuleiro de diversos temas e categorias. Então, uma boa aposta aí por parte da Galápagos. E ontem, no dia 28, ontem em relação à gravação, tá? No dia 28 de novembro, a Ludofy fez uma live com algumas atualizações de jogos novos. Inclusive, uma notícia aí bombástica foi a fusão da Ludofy com a Mandala Jogos. Eu não sei necessariamente se é um selo, mas surgiu um nome lá que é o Grok. E até nessa live eles divulgaram ali informações de como que vai ser os títulos, né? Por exemplo, os títulos familiares, casuais, infantis, de outras categorias assim mais simples. Quem vai publicar vai ser a Mandala Jogos. Mas os títulos mais, a partir de casual até o de hobby, pesados assim, quem vai trazer vai ser a Ludofy. Então as editoras vão unir forças. Isso a gente vai ver provavelmente reflexo isso durante o Diversão Offline em São Paulo, que vai ocorrer em 2019, e vai ter diversos anúncios. Então sempre, e é bem legal assim que a Ludofy faz essas lives, acho que a MeepleBR também fez, aliás, a MeepleBR mudou o sua logo, vão lá conferir depois na fanpage deles, mas várias empresas, a Cronos, fazem essa questão das lives com atualizações. Eu acho bem legal isso pra manter o mercado atualizado em relação às novidades, não só as atualizações por parte das editoras. A Paper Games tá fazendo um trabalho legal, tem muitas editoras aí fazendo um trabalho incrível no Brasil, isso é bem legal pra gente saber o que tá rolando no mundo dos board games aqui no Brasil, beleza? Vamos aqui para as novidades do mundo, onde a Asmodee e a Netflix anunciaram um card game chamado Black Mirror Nosedive. Não sei necessariamente se é spoiler, mas é uma premissa de um episódio. Tem um episódio lá onde as pessoas, qualquer coisa que você faz no mundo, você avalia num aplicativo. Ah, a pessoa te deu um bom dia, a foto ficou bonita e tal. Tudo você vai dando estrelas. Então tem toda uma sociedade baseada nisso, na questão do estilo de vida. Só que você tem que tomar cuidado para não ser negativado a partir de algumas escolhas que você faz, algumas respostas que você faz. Então é aquela coisa assim, bem de distopia. E o board game, na verdade o card game, ele vai ser baseado nisso. Então você tem que construir uma vida perfeita coletando cartas de estilo de vida para evitar ser negativado na escala social. Então a premissa é bem legal, a Netflix e a Asmodee estão aí fazendo o jogo Nosedive do Black Mirror. Só falando aqui a respeito de quantos jogadores vai aceitar, de 3 a 6, beleza? Pulando aqui pra Renegade Game Studios, ela em parceria com a Frosted Games anunciou para abril de 2019 o Revolution of 1828 do Stephen Fell. Ele vai ser um jogo para 2 jogadores sobre a 7ª eleição dos Estados Unidos. Ele vai ter um preço tabelado de $30. Ele é justamente essa questão de você manipular, fazer a parte de influência para ganhar as eleições entre o John Adams e o Andrew Jackson. São os candidatos desse período, apesar de John Adams não ser uma figura tão querida nos Estados Unidos. Mas quem quiser saber um pouco mais, vai estar linkado aí para vocês as informações que a Renegade Game Studios está fazendo aí com a Frost Games, um jogo do Stephen Fell. E olha só, durante as atualizações do Kickstarter que a Communion Not faz, ela sempre fez para vários jogos, inclusive ela já fez anúncios durante essas atualizações, né, para quem já apoiou. Ela fez um anúncio durante a campanha do Project Elite, né, de um financiamento que rolou desse jogo, e ela falou que a nova campanha que vai vir em breve aí no futuro vai ser do Blood Rage Digital. Essa versão ele vai ter um modo tanto single player, tanto multiplayer. Se você apoiar, você pode ter conteúdos físicos, né, exclusivos pro seu jogo de tabuleiro mesmo, e vai ter versões por Steam, obviamente por Steam. Então se você não conseguir apoiar agora, mas o ideal é que se você quiser melhorar a sua experiência ou se você quiser mais conteúdo pro seu Blood Rage, é legal você participar, porque vai ter são duas miniaturas, eu acho, de monstros e outras coisas que vão adicionar para o jogo, da cópia física do jogo, né? Mas quem quiser no futuro jogar, vai ter uma versão também no Steam, quando o jogo for financiado de fato, se for financiado, beleza? Então é interessante aí por parte da Community Note estar investindo em uma campanha de uma versão digital de um jogo de tabuleiro deles, que é um dos mais famosos aí do Eric Lang, do Blood Rage. Aliás, temos um podcast sobre Blood Rage, entre um link que eu vou deixar pra vocês. Tiveram dois anúncios rápidos por parte da Pegasus Spiel, são dois jogos rápidos. Um deles é do Uwe Rosenberg, que é o designer ali, que tá fazendo várias coisas pra editora. E o jogo que foi anunciado foi Second Chance, que é um jogo de flip and write. Você vira a cartinha, baseado nas informações, você vai lá escrever no seu bloquinho lá. Esse jogo vai atender de 1 a 6 jogadores, com tempo de partida de 10 a 15 minutos. E você tem que preencher um grid 9x9, de uma maneira bem parecida com o Patchwork. Outro anúncio por parte da editora foi o Subtext, do Wolfgang Warsch, que é o criador do The Mind. Ele vai ser um jogo de papel e caneta para 4 a 8 jogadores, que tentam se comunicar com os outros desenhando, baseado nas dicas que as cartas vão dar em cada rodada. Então você vai tentar fazer uma pontuação, conforme mais pessoas acertar, você consegue mais pontuação, e isso é bem legal. Mais um jogo aí bem rapidinho. Outro anúncio que teve aí foi da editora NSKN, onde ela se fundiu com a editora Board and Dice. A NSKN tá por trás aí do jogaço Teotihuacan, City of Gods, e também do Dice Settlers. O Teotihuacan tive o prazer de jogar, muito maneiro. Vai vir aí pelo Brasil pela Bucaneiros, né? E a Board and Dice tá por trás do The Networks e do Multi Universum. E essa fusão vai se manter com o nome Board and Dice. Os jogos ainda vão ser... Os jogos anunciados previamente para cada editora ainda vão ser publicados, inclusive o Inuit, o Dust in the Wings. Tem uma prévia ali que vai ser o novo título do Daniele Taschini. Expansões para o Dice Settlers e para o Teotihuacan. E uma versão Big Box baseado em Exodus Universe. Então, mais informações você pode conferir lá na postagem da página da NSKN, lá no Facebook dela. Como eu disse, final do ano é bem complicado, mas tá rolando aí as campanhas de Kickstarter. Eu separei aqui 4 destaques pra vocês. O primeiro deles é o Rallyman GT. Ele vai vir ele tá sendo financiado ali pela Holy Grail Games. Ela é uma nova versão do Rallyman que foi publicado em 2009. Esse Rallyman GT, então, essa vai ser a versão. Trata-se de um jogo de corrida com mecânicas de push your luck. Atende de 1 a 6 jogadores. Arrecadou $101 mil dos 22 mil que eles pediram. E faltam 5 dias pra campanha acabar. Tá bem bonito. É um jogo interessante aí que eu fiquei de olho, né? Uma capa maravilhosa. Eu gosto dos jogos de corrida, sempre tem capas bem legais, né? Então fica aí a dica do Rallyman GT. O outro jogo que eu separei de destaque aqui é do Race Buster Project Viril. Ele vai ser um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores sobre heróis aliados contra nazistas, monstros mutantes, aliens, e ele já arrecadou aí diversos dinheiros, né? Então arrecadou aí num total de 700 mil doletas dos 100 mil que eles pediram. Vai ser um jogo com diversas miniaturas, você vai ter a questão da arte bem contra, assim, digamos assim, né? Vai ser um jogo tabuleiro modular com bastante cartas, bastante dados, vai ter as fichas dos personagens bem customizada. Eu acho que durante a gravação vai faltar, eu coloquei aqui, mas vai faltar acho que 1-2 horas, então se você escutou, como eu fiz a balda anterior, eu não tinha sacado disso, mas faltam aí poucas horas para acabar a campanha. Outro destaque que eu separei aqui, mais um jogo baseado na franquia da Ubisoft, o Assassin's Creed. Esse jogo tabuleiro vai ser baseado no Brotherhood of Venice. Dessa vez ele vai ser um jogo cooperativo, né? Porque a versão que teve anterior, não necessariamente por essa empresa, mas já surgiu um jogo de arena, entre aspas assim, baseado no Assassin's Creed, que a Cryptozoic lançou em 2014, chamado Assassin's Creed Arena. E essa versão nova tá vindo pela Triton Noir. Ele vai ser um jogo de miniaturas, cooperativo para 1 a 4 jogadores, baseado na franquia da Ubisoft. Ele vai ter um sistema de card driven, né? Que vai contar a história, vai dar o contexto pro jogo. Em relação à campanha, faltam 7 dias para acabar a campanha, eles pediram 97 mil e atualmente tá em quase 650 mil arrecadados. Diversas miniaturas que você pode jogar ali, tem cartas, dados e outras coisas que o jogo temático surge, tem um mapa bem legal ali, muito conteúdo para o jogo do Assassin's Creed The Brotherhood of Venice. E por fim, o último título aqui é o jogo Ragusa. Eu já tinha divulgado anteriormente que a Brain Cracker e a Capstone Games ia publicar, né? Jogo bem legal, assim, pelo que eu li das mecânicas. Ele tem uma mecânica ali de você usar as arestas, né? Os vértices dos hexágonos que tem no campo. Você pode usar tanto a parte mais ao norte do mapa, onde tem as fazendas, os produtores, onde você vai coletar recursos. No meio do mapa você tem a cidade onde você ativa as habilidades. E na parte sul ali você tem os portos, né? Onde você pode despachar mercadoria, usar habilidades, e também você pode conferir aí na campanha. Ragusa é baseado numa cidade, acho que do croata. Ali uma cidade com esse mar Mediterrâneo, né? Como parte do porto. Mais um jogo aí do Fábio Lupiano. O Lupiano, ele já tinha feito o Kalimala, né? Que também foi um destaque durante as últimas edições da Essen. Sobre a campanha, eles pediram 25 mil. Atualmente está em 54 mil arrecadados. E faltam 14 dias para o final da campanha. Links aí na postagem. pra gente acabar aqui, vamos pro cantinho dos eventos. Vai ter aí no sábado, dia 1º, dois eventos. Um lá em Brasília, primeiro Engrenagem Lúdica, que vai ocorrer no, na Livraria Cultura do Shopping Casa Park, a partir das 14h. Vão lá conferir, o pessoal do BGG Guará 2 vão estar por lá. Também vai rolar no dia 1º de dezembro, próximo sábado, mais uma edição do Lady Lúdica, edição natalina de 2018. Vão lá participar, prestigiar o evento das meninas, que sempre fazem um trabalho bem legal. Vão conferir na sequência. Outro evento que vai rolar aí no dia 8 de dezembro é a edição de número 44 do Lab de Jogos em São Paulo. Ocorre lá no McDonald's da rua Deodoro Sampaio, 430, no Sumaré. Vai rolar também no dia 1º de dezembro mais um evento do Board Brothers, edição Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre. Mais uma organização lá do pessoal do Board Brothers. Vão lá participar, tá bem maneiro. Então todos os links para esse evento vão estar aí na postagem desse episódio. Prestigiem os eventos, vão lá participar, jogar, conhecer amigos, se divertir, conhecer novos títulos. É bem legal isso aí. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Novamente, lembrando, essa aqui é a última edição principal de 2018. A próxima edição vai ser no dia 13, mas ela vai ser uma retrospectiva, uma edição especial de notícias em relação ao ano de 2018, na cultura de board games, no mundo, no Brasil. E acredito que no dia 12, à noite, que vai ser uma quarta-feira, vai ter uma live dessa gravação, onde eu vou trazer algumas imagens, algumas coisas assim, pra destacar aí pra vocês, beleza? Ainda em relação às notícias, acredito que no comecinho do mês vai ter também uma live do resumo do que rolou ao longo de novembro, apesar de ser um mês mais morno. Acredito que também ali em dezembro vai estar mais tranquilo também, por conta que já passou a época dos eventos, né? Mas acredito que já em 2019 vai começar com tudo aí, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Lembrando, se você quiser também divulgar seus joguinhos, seus financiamentos coletivos, entre em contato com a gente lá no jogatinabg@gmail.com e divulga com a gente aí seu evento também, beleza? Eu fico por aqui em mais uma edição. A gente vai se ver, né, na edição número 50, a partir de janeiro. Um beijo no coração e até o próximo turno. Tchau!